3398, solo aos 21, táxi à direita, Alfa, chameante da Juliette, não me escuta. Direita, Alfa, vai, chameante da Juliette, não se escuta, 3398. 6747 autorizado, pushback, chama o táxi. Chamará para táxi, 6747 está autorizado. Quanto está a Juliette, o 3398? 398, observe o recuo da aeronave da Webjet e após ela, ingresso esquerda, portão 8. Gente, o 3398 está aguardando o push do Web, prossegue para o 8. Gol na 076, desce para 2000 pés, 1021 no ajuste, livre ILS, a porta habilitada. Portará no ILS, gol no 076, obrigado. 4 horas e 10 de autonomia, altera com o fim para táxi. Livre o táxi em frente e depois na Índia, chame quanto vou esperar. Gente, em frente pela Índia, chama a porta no ponto de espera, 6747. Gol na 076, inicie redução para 2109. 2109 vai reduzir. No 076 vai fazer um pequeno desvio à esquerda aqui. Livre desvio, reporte reassumindo a produtora. Portará a dona 076. Salvador, o voo 604. Segue 604 no 2, aguarde. Aguardo. A 076 foi autorizado 2000 pés. Gente, 2000, 076. Com o ponto de espera pronto, 6747, para ajudar o aeronave da Sinal. Torre 186. 186, boa noite. Boa noite. É a Pro Duna, Gol no 076. Ciente, aposto estabilizado, Gol no 076. Portará, Gol. Salvador, 3305, boa noite. 3305, avistado final, boa noite, cheque o trem de pouso. Vento no 60 graus, meia dúzia mais. Já está embaixo chamado, livre pouso no 0, então 3305. Obrigado. Avisado ILS com a pista vista, Gol 1076. Gol 1076, torre 186. Na 6303. O Xana 6303 é lá de Copa Barulhos. Escuta. Boa noite, Gol 1076 no ILS, na Paulista. O 076 é lá de autorização de pouso. Guardando pista livre, 1076. 3305, seu solo foi aos 30, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha o escuta. Táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette, tá? 3305. Web 6747, livre decolar, 150 graus, 8 nãs. Gente, iniciando a decolagem, Web 6747, pista 10. Turbo no 604 para o táxi, 148 a bordo, 3 horas e 33 de autonomia, alterna restrição. Vicente, dá ali do táxi à direita, que eu ponho espera, chama pronto para decolagem. Mano pronto, 604. Oeste, da Coast 32, controle 208. 208, uma boa noite. Voo no 076, cheque o trem, autorizado pouso, vento 1, 40 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso, pista no 0, voo no 076. 6313 da Oceania, pronto para cópia, Guarulhos? Proceja. Autorizado, Guarulhos 360 nível, via Bridge, Apesuru no meio, Belo Horizonte. Decola da 10 com curva à direita na saída da El, Leda, e depois voa Bridge. Acione 5453, o controle 10 da cima 8. Guarulhos autorizado na 360, Bridge, Apesuru na meia, da outra Zulu. Decola 10, direita, da El, Leda, Bridge, 5453, 1208, deixa na 6303. 6747. Can I fly Leda position, sir? Clear direct to Leda position, web 6747. Leda position, 6747. Thank you. Obrigado, Ian, manter o 604. Ali mantém, 604. 3305, esquerda, portão 612. Esquerda, portão 612, 3305. Meia, só os 34, livre direito, táxi via Alfa e chame antes da Juliette na Michuta. Alfa, está lá na quatro de decolagem, 1,60 graus, 8 nós. Desde decolagem 1,0, vou no 6,04. Vem a 076 autorizado, esquerda, portão 2. Esquerda 2, portão 076. 604, decola os 37, controle 208. César? César, vai. Boa noite, Gol no 604. Boa noite, Gol no 604, contato radar do anel de voo 370. 370, Gol no 604. Abjet 6747, contact Recife Center, 125, decimal 1, if unable 133, decimal 25. 1251, 12325, 6747, good night. 13325, good night. 12325. Oceaner 6224, acena identificação, proa de Amã para chegada Amã, desça para 4 mil pés, ajuste 10021. Para 4 mil pés, Oceaner 6224, na chegada Amã. E para Juazeiro, está pronto com a pena? Autorizado, Juazeiro Norte, nível 350, via Terrazulo 19, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, aciona 5456, controle 208. 350 aprovado, piloto Azul 19, aciona 10, com curva à esquerda, Momo, transição Froti, 5456, transição 208, controle de saída, passeia 2224. Correto, chama para acionamento. Salvador, approach control, good evening, trip 5515. This is 5515, squawk island. This is 5515, radar contact 7 miles northeast of Salvador, VY. So I had both position to complete both arrival. Move position to bomb arrival trip 5515. 5515, report ready for descent. No report for descent to 5515. 1604, chame Recife 1-2685, alterne 1-2545. 1-2685, alterno 2545. Boa noite, senhora, bom trabalho. Boa noite, obrigado, bom voo. Obrigado. O CNR 6224 é autorizado 2000 pés, ajuste no 021 no livre LS, reporte estabilizado. CNR 6303, puxe acionamento, gate 4. No 4, está autorizado, chame táxi. CNR 6303. CB5515, request descent. CB5515, descent to 4000 feet, QNH1021. 4000 feet, QNH1021, 35515. Sério, tá 3178. Tá 3178, acende a identificação, desça para nível de voo 050, direto TAP. TAP 5010, 3178. Oceaner 6224, chame torre 186. 186224. Torre Salvador, Oceaner 6224. Seu número 24 avistado, final, reposto 3 checado, final no zero. Oi, Oceaner 6313.